Eles são sinônimos de espetáculo. Alegria. Alegria. Criatividade. Criatividade. E, é claro, muita pressão. Muita pressão. DJ Gordo. E DJ Dinho Pressão. Muita pressão. Atenção, caçadores. É chegado um grande momento. A dupla pressão do Pará vai assumir o comando do gigante. E aí, Palácio? Agora, agora. A maior pressão de aparelhagem do mundo vai começar. Como é que é? A pressão vai subir. Bora que a pressão vai subir, Palácio! Como é que é? A pressão vai subir. Subindo! A pressão vai subir. O bagulho vai doidar! Pressão está no ar, Gordo e Dinho Pressão. Pode avisar que o bagulho tá doido. Liberado, apaga tudo que tá liberado. Só quem confia em Deus, joga a mãozinha direita pra cima. Só quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha direita pra cima. Aponta o dedinho pra cima. Aponta, aponta. E agora explode. Sucesso no ar, senhor! Como é que é? Ei, Betinho Playboy, Cleo mandou uísque pra nós. Que hoje? Que hoje no Crocodilo. Vai ser o quê? G-Rock 2. Crocodilo! O patrão mandou avisar que hoje todo mundo vai tomar o uísque do bom. E o bagulho vai ser louco. E vem comigo, vem! Betinho Playboy que tá pagando as bebidas. Desce mais uísque, desce mais tequila. Até mandou avisar que a festa vai até outro dia. Bota mais uísque, bota mais tequila. Pô, pô, pô, a champanhe estoura. Catuaba, cerveja e pioca. Deixando o energético e... Eu falei que o mundo... Quem comanda? DJ Gordo, de Pressão. Pode aumentar o som. Pode aumentar o som. Pode aumentar o som. Pode aumentar. Aumentando, aumentando, aumentando. Cadê o grito da mulherada que tá solteira aí? Cadê o grito das virgens? O grito das sinceras? Só quem gosta de mulher aí dá um grito bem alto aí, ó. E quem gosta de homem faz barulho também agora! Ah, ah, ah. parceiro Bingo dos Caixa Baixa. Ele e a sua esposa. E aí, meu parceiro Pipirinha. Vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando. E o meu parceiro Alex 6 já falou. Aumentando a pressão, e o Gordo e o Dinho estão na parada. A pressão vai só aumentando, então toma pressão, palácio. Aumentando. Fala, Gordinho! Estamos na área, general! Não alivia! E quem tá feliz aí, bota a mãozinha pra cima. E bora fazer a contagem. 5, 4, 3, 2, 1. Quem tá aqui é o Gordo e o Dinho. Canta, palácio! Eu vou deixar você partir. Referência que tá no ar. O que me fez chorar? Crocodilo pra mim. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E olha quem tá na área, Dinho. Toda a rapaziada do Fox. Parabenizar essa galera que vem crescendo dia por dia. E hoje estão aqui somando com a gente. Obrigado, galera do Fox Safadão. Amigo Fabinho. E todos os seus quadros de DJs aí. E arrebentaram por sinal hoje. Parabéns pelo sucesso, vamos pra cima. E o bagulho não para de doidão. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Joga a mãozinha agora. O bagulho endoidou. Joga a mão pra cima, pra soquinho e dá um pito. Dá-lhe soquinho pro céu. Soquinho, soquinho, soquinho, soquinho pro céu, vai. Não para, não para, não para. Vocês estão demais hoje, ó. E o meu patrão, o Cidinho Assis. Ele só passando o pano daí do camarão. Prime. Amigo Mascote. Ele, o Potter. E a Camila Marquezine. O garoto do Red também, Jaguinho. E aí, Jaguinho? Um abraço pra você, Dodinho Bressan. E meu parceiro Rato também, já na área. Um abraço pra você, Rato. O Vitor do Lava Jato, meu parceiro João Paulo. Um abraço, Dodinho Bressan. Pressão. E agora? Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas sem deixar a peteca cair. O Dinho Gordo é bom. Quando eles entram, o som é dobrado. É dobrado ou não é, tonelada? É bom. Pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado. E o meu parceiro, o comandante Freitas. Pra todo lado. E aí, Bruno Orelha? Pensa pra todo lado. Já tá no som que eles dão valor. A novinha linda que mora aqui no lado tá cheia de papinho no WhatsApp. Bumbum gostosão, corpo sedutor. Foi por isso que o Dodinho se encantou. Alô, Melri! Gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça. Sabe por que passa e finge que não te vejo? Porque a tua cara é hoje meu maior. É uma melhor que a outra! Dá-lhe Dinho Pressão! E a rapaziada, manda bad show! Respeito, não vou te mostrar. Quero ouvir, quero ouvir! Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça. Eu quero que tu vá. amiga Dani. Um abraço pra você. Ela também tá aqui no Gigante. Para tudo. Atenção, rapaziada. Para tudo, que lá vem mais uma agora. Pode me tirar tudo que eu tenho. Dum, dum. Pode falar tudo que eu falo. Oh. Ai. Mas eu só te faço um pedido. Só não encosta no meu namorado. Não encosta no meu namorado. Só não encosta no meu namorado. Namorado. E a parada é o seguinte: essa aqui é lançamento em primeira mão. As nova bala do meu parceiro Fabinho dos Malas em conexão com meus caixa baixa. O camarote aqui na esquerda vai pegar fogo agora e joga a mãozinha pra cima e lá vem. Bota na pressão, só vou sair da festa quando eu tiver. Como é que é? DJ, bota na pressão, só vou sair da festa quando eu tiver loucão. Já tá na pressão, loucão, Fabinho! Loucão, loucão, loucão, loucão. E aí, o Osto Leão? Levanta a mão, loucão, loucão, loucão. Só os loucos levanta a mão, loucão, loucão. É os loucos. Só os loucos levanta a mão, loucão, loucão. Olha o Cidinho, loucão, Dinha. Só os loucos levanta a mão. Agora! E pega o balde, pega a gelada e põe na conta do Fabinho dos Malas. Princesa Kelly tá mandando o recado que tá tudo liberado. É lançamento em primeira mão, Fabinho dos Malas! É os caixa baixa, é o crocodilo pra te dar. E aí, dona Kelly? É o gordudinho, é o patrese, mas não beat, é o neto ministro. É pressão nessa parada, vai. Loucão, loucão, loucão, loucão, loucão. Levanta a mão, loucão, loucão. O Osto Leão já levantou a mão. Os loucos, já tá loucão, já aprovou. Loucão, loucão. E aí, o Osto? Aqui na retaguarda. E vem pressão, vem pressão. Bora, Boninho! Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. O bagulho tá doido, tá doido, tá doido. Só quem é bandida vai fazer o caqueado. Assim, ó. Ao vivo, ó. Agora, Bezerra, agora já. A bandida tá te olhando, ela tá interessada. Só porque o gordinho tá tocando só as balas. Ei, bandida sossegada aqui. Essa malandra, assanhadinha. Que só quebrar, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha. Felipe Cadeirante já falou. As vê que tem doida quando tão no crocodilo. As vê que tem doida quando tão no crocodilo. É, Felipe? As vê que tem doida. Elas em doida, é? As vê que tem doida quando tão no crocodilo. Quando tão no crocodilo, crocodilo, crocodilo. E agora? Em Belém do Pará, tá 40 graus. E o crocodilo tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. É muita onda! Vai começar a sequência da sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, toda bandida gosta. Agora, Maione. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Depois do rock. Agora. Sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão. Sequência de ladrão, sequência de ladrão. Pressão. Dinho Pressão e Gordo fazendo toda a galera dançar e vibrar numa só emoção. Batidas Produções. E aí, Felipe Cadeirante? Ele tá no som que ele dá valor. Crocodilo Prime. Pra cima, Cadeirante. Toma aqui. Vai. E o meu parceiro Davi Cadeirante também tá na retaguarda. Um abraço pra você, Davi. E o nosso amigo Nadson do Fox Impressão. E o Gabriel Nunes, você, o nosso amigo Salles do Boca de Pelo. E o nosso motor Steve Reis. E aí, como é que é? Amigo Lobo e a Jennifer aqui, ó. Querendo essa novinha e pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé. E agora? O meu parceiro Lobo, a Jennifer. Olha os humildes chegando junto, maninho. O nosso parceiro Leonel também e a Samara. Um abraço pra você, Leonel. Vai segurando aí. Como é que é? Pra João Paulo, você é o Vitor do Lava Jato. Pra toda a galera aqui, ó. Aqui. Pra cima. E aí, Rato? E toda a galera do Fox Safadão também. Hoje fazendo parte dessa festa. Rodrigo. Um abraço a você, Fabinho. Eles queriam, era. E a galera do Fox tá na área. E o fortíssimo Júnior da Pedreira. De pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Para Bruno Verdelho. E aí, compadre Paulinho. Ele já tá na área. E o meu parceiro Betinho Playboy e a dona Cleo. E olha, a galera vai dançando e o Dinho vai botando pressão. Bota na pressão, bota na pressão. E explode o bagulho. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Música é muito firme, ó. Crocodilo Prime. Traga agora já. Prime. Prime. Amigo Helder dos Mal Falados. É o garotinho das fronteiras. Bora, cabine, bora, barriga. Bora, meus primos. O jogo virou. Bárbara Canhão. E o seu grande amor. E aí? E aí, Paulo Colucci? Amigo gringo, céu da GDG. Olha o Osto Leão. O Osto Leão disse hoje, hoje eu não vou jogar gelo. Se não mandar abraço pra mim, é muita onda. Ele é sua loura. Agora vai sofrer na minha mão. Amigo Marcos Serra. O Cleitinho. O Everton Fernandes. Os problemáticos do Cruz. E aí, Betinho Playboy? Nosso empresário, patrocinador, tá na área. A dona Cleo, o motor Eduardo. Tá todo mundo aqui no camarote, na ponta direita. O Zé do Espeto, toda a galera aqui, ó. Um abraço do Dinho Pressão. Dinho Pressão. E o meu parceiro Dice do Fox Pressão. É aniversário do parceiro Skate. Parabéns, Skate. Quem não poderia deixar de vir comemorar o som que lhe dá valor? Crocodilo Prime. E desde já, parabéns a vocês, cheio de saúde, sucesso. Felicidade, garoto. Você, meu amigo Steve Reis. Meu parceiro Gabriel Nunes. Tá todo mundo aí. Amiga Jace e o Bel. Da grande família. A parada é assim, ó. Vai, vai. Olha o Alexei Russo falou. O animal é muita pressão, então toma pressão. Oh, oh, vira mais uma. Arrepia, meu animal. Pega, meu animal. Meu Deus. toma, toma, toma. Vale pra onde vem de longe. Toma, de longe. Toma, toma. Pra curtir o animal. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Deixa, deixa, deixa eu te empurrar. Deixa, deixa, deixa eu te empurrar. Deixa, deixa. Posso te empurrar, posso, posso te empurrar. Posso te empurrar, posso, posso te empurrar. Posso te empurrar, posso, posso te empurrar. Posso, deixa, deixa, deixa eu te empurrar. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã, tu acha que não tá... A culpa não foi minha, a culpa foi dos gordos que estavam tocando aí, já viu. Amigo Breno, o Leonão, os fugitivos da terror. É a volta do Robert dos fugitivos. Está no ar, Gordo e Dinho Pressão, é bagulho doido. Toma! Eu sei tão pistola, apenas um sorriso. Você do meu lado é tudo que... Amigo Salomão, o Lucas, o Eduardo Augusto, o Tadeu, o Quaresma. Você do meu lado, ligara pé mirim. Será que é mário, pica, será que tá tudo, acaba na vida cheia. Alô, Melri! Que você me conquistou, me fez cujo amor. E meu parceiro Helder dos Mal Falados, bora Helder! Olha o Bruno Orelha também daí, ó. E o comandante Freitas. E nosso parceiro Klaus, Flop Red, bora Klaus! E aí? E meu parceiro fortíssimo Júnior da Peneira. E aí, Júnior? Um abraço pra você aqui no seu parceiro. Tinha opressão. Você do meu lado é tudo que eu preciso. Sentir o teu beijo molhado, sentir o calor teus braços. Quero você do meu lado enquanto existe. Será que é mara, é pecado, será que tá tudo? Acabar minha vida cheia. E aí? Que você me conquistou, me fez louco de amor. Você me ensinou a ser quem eu sou. Bota pra você, caquinhado. E o nosso amigo Jaime, o Pipoca! E a galera da Osco Oliveira, Lorena Doideira, você é o empresário, Painha! Toma, toma! E toma, toma, toma, vai tocando, toma, toma! Estremecendo o palácio! Maria rola, convoca as meninas pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra dançar, pra sentar, pra dançar, pra sentar! E no nosso telão, a loja Josi Modas, tá ali, Dani! Meu telefone. Eu só te chamei porque... E o meu parceiro Leonardo Oliveira. Só mais uma pergunta. Tô... E aí, Leonardo? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar. Bruno Vermelho. Boca do Brasil, boga. Vem cá, tu come meu... Ele dá valor nessa. Brasil, boga. Vem cá, Bruno. Boga. E nosso parceiro Alan Souza. Vem cá, meu boga. Pra cima, Alan. Pra cima. Posso te porra, posso, posso te porra. E a Miúzi diz. Porra, posso, porra. A marca do momento. Posso te porra. É referência e marca. Posso te porra. Agora veste homem, veste mulher. Vai se bem vale na babá. Olha a Miúzi diz aí, ó. Cheio de perereca, tá parecendo. No telão. Toma, piranha. Toma, toma. E meu parceiro empresário, o Bigo dos Caixa Baixa. Toma, toma. E aí, Bigo? Ela joga xerequinha. Você é sua esposa, Raíssa Carvalho. Joga xerequinha. Meu parceiro Pipirinha. Toma, piranha. Toma. Cadê o Dene? Toma, toma. Toma, toma. Amigo Fabinho dos Malas, você, a Kelly, tá todo mundo aí, ó. Toma, toma. Obrigado pela presença, valeu. DJ. Bora, amigo. Não parar. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. E olha o batidão, no batidão, no batidão. E o chute certo no telão, bora, Nilson. O meu empresário Nilson, no chute certo, chega no telão assim, ó. E vai, vai, vira, vira. Bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida. Bora, bandida, bota na pressão, vai. Prepara a pipirinha que tá na hora, garoto. Ó, ó, ó, ó como é que é, ó como é que é. Olha o pipirinha, bora pra cima, garoto. Já. Esse é o teçado do Pichula. Let the fucking bass, let the fucking bass, let the fucking bass, let the fucking bass, let the fucking bass. É a pressão que não para. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, pri, pri, pri, pri, pri, pri, pri, pri, pri, pri, pri, pri, pri, pri, pri, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, pri, pri, e o nosso parceiro, o João do Gelo. Olha o João do Gelo no telão aí, ó. Agora é 24 horas da TF. É o rei do gelo da terra firme. Fala, DJ Gordo. Estamos de volta no Palácio Federal. Arrepia, garoto. E a galera do Sabor da Fruta, a referência em sorvete no Pará. Família Prejuízo tá aqui. Nosso parceiro Francisco, o Frank também, lá do Puxa da Mirandinha aqui comigo. Valeu. E a barbearia dos brothers do meu parceiro Dias. Olha a barbearia dos brothers no telão, neném. E olha o lanche do Caju, o lanche mais top da Barão, tá no telão do animal. E o meu parceiro Alexei Russo, o empresário Alexei Russo, tá na área, ó. Pra cima, Alexei! Netinho, Netinho, você também tá na área. E aí, Netinho? Cadê? Ele acima é tudo. Também tá na área. Só de Genel e na produção. E olha o batidão, batidão, batidão. Toma pressão, toma, toma pressão. Vai maninho, vai virando na batida, na batida. A mil grau, a mil grau. O Dinho Gordo lança nota. Vai pra todas as bandidas. A mil grau. Mas quebrava de verdade, vem na coreografia. Vai só de sacanagem, vem na fuleiragem. Vai só de sacanagem, vem na fuleiragem. Se pedir tu vai pra cima, quando eu mandar vai pra baixo. Se pedir tu vai pra cima. Vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida. Os cara doido só querem as bandidas. Os cara doido só querem as bandidas. Eita! Só querem as bandidas. Só querem as bandidas. Bandidas, bandidas, bandidas. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta, aponta, aponta. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo, ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Só quem tá solteira vai descer até o chão. Até o chão. Até o chão. Até o chão. Até o chão. Até o chão. Até o chão. Rabetão no chão, e a marca que veste, rabetão no chão, o Gordo e o Dinho, é a Raul Diz, a marca que veste a gente assim, ó, rabetão no chão, segura rabetão no telão, neném. E o nosso empresário patrocinador, Betinho Playboy e a doutora Cristina, segura no telão assim, ó, vai, vai, vai, vai. Que vontade de te te ver, te abraçar e sentir o teu calor, te ouvir a tua voz e ficar contigo a sós, nos trancar, te despir, fazer amor até o sol raiar, até o sol nascer. Não abra sua boca pra falar. Por favor, me deixe em paz. Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras. Eu não sou tão boba. Cale a sua boca e saia daqui. Amanhã você vai ver que... E não sou mais de ninguém. Quando me lembro do teu beijo, bate a saudade, um desespero não dá mais. Não dá mais pra esperar, o tempo castiga, eu preciso te encontrar. Só pra quê? Pra te falar. Quando você foi, eu fiquei tão mal. Olha eu aqui no escuro. Quero ouvir! Acende a luz, me enxergue, eu não aguento mais. Fé. Oh, olha bem pra mim, amor. Oh, não deixa eu ficar como estou. Oh, sofrendo com a minha dor. Fiz de tudo por você, minha vida te entreguei, eu estou em tuas mãos. Os sonhos e planos para nós dois, diz que não vai mais. Duas paixões me dividem. Oh, o que fazer se tenho que escolher? Escolhe agora! Está tão difícil esconder, não dá, não. Vai! Se escolher a mão. Só pra saber se vocês estão atentos aí, vai! Ah, pra ser mais alto, eu sei que dá, vem comigo, vem! Agora eu tô em outra e pra você não, não, não. Do 3, 1, 2, 3. Cadê o grito das virgens? Não complique. muito simples, só fazer depois. Um mais um, menos você. Cadê o grito das sinceras aí? O grito da mulher que não depende de homem pra porra nenhuma. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Tchau, tchau, tchau. Tchau, amor. Quero ver. E em nome do Açaí da Samarina, do meu parceiro Natsu, o açaí mais top da Samarina, segura no telão, neném! Quem sabe ganha, agora vai! Mais alto, mais alto! E nosso parceiro Jay Handley! Não faça safadão também, tá na área! E aí, Handley! Bora, moleque! A galera do palácio vai cantar! Com vocês! Vou baixar! Segunda pop, galera da segunda pop, galera da segunda pop. Cê quer? Então toma. Estou dividido. Desde que ela voltou, canta! Já não sei mais o que é certo. Difícil. Porque que da família Marabá, ele chega no telão aí, ó. Onde? E aí, Fernando Gaiato também, tá na área. Você. E aí, Fernando? Eu preciso explicar. Ele e o Handley. Que eu vou. Essa dupla aí que tem moral. Que fiquei sozinho sem te ver. Percebi que jamais. Amigo Celo GDG. O gringo Caiuzinho dos Caixa Baixa. Preciso te. É a Fúria do Norte. Não importa. Porta dela da Dota. Das Ótica Oliveiras. Um dia você vai. O Sarará, o Ceará. F50. Eu sei que fui. E no nosso telão. O Império do Bronze. Eita, que isso tá dando o que falar. Olha o Império no telão. Boutique Multimarcas, olha a Belinha no telão aí, ó. Fala, Sérgio Leones. E aí, moleque? E toma, toma, toma, toma, toma na pressão. Toma, toma na pressão, já. Segura, garoto! Bora, meu parceiro Vitote! Ele tá aqui, ó! Família Os Brothers do IDB, esses sim são fenomenal! Solanges, meu irmão. Eu sei que ele já tinha outra mulher. O que posso fazer? Ouça, amiga, se

aniversário do skate. Luta. Com direito a salgadinho, docinho e tudo. E de crer, eu sou maluca, eu sou maluca. E mais uma. E a galera dança, alô, Alexei. Amigo Anderson, você é a Bárbara. Só de boa, alô Igor, põe na fita. Uma história pra te revelar, um segredo. Amigo Leandro, mais guardar. E nossos primos também por aqui, ó. Atenção. E aí, Leandro? Coisa peço, não se assuste, não. E aí? Antes de te... A minha XP. Já te amei. Amigo Dudu por ali, um abraço, Dudu. Chantei, sofri tão calado. Bora, Pipirinha, bora. Entre o medo e a verdade, eu olhava para ela e ela não me via. Falava o tempo todo dela e ela não sabia. Terezinho. Seu endereço, flores. Luizinho. Um cartão e o Lourinho também. Escrito, te amei. Também é prejuízo também da direita. Peguei o ônibus. Um abraço especial pra você. Na próxima parada ela embarcou. E agora? Com um olhar apaixonante ela Crocodilo Prime. Pra você. A menina dos meus olhos que eu me apaixonei. A menina que as flores e o carro. Crocodilo Prime. A mocinha que era amada mesmo sem saber. Admirada muito antes de te conhecer. Você. Me perdoe esse tempo todo sem falar. Bem antes de te conhecer você. Agora. Apagar os meus olhos, os pensamentos meus. E nosso amigo Maico. E aí, moleque? O gigante Crocodilo Prime. Ele vai te pegar.